Ei, mano, chega aí. Atenção, preste atenção. Ei, mano, chega aí. Tá disposição. Ei, mano, chega aí. Chega mais, vamos dançar. Ei, mano, chega aí. Tamo junto, vem, pode chegar. Tamo junto, nada vai nos separar. Tamo junto, quero ver você sorrir. Tamo junto, nada vai nos oprimir. Tamo junto, vem, pode chegar. Tamo junto, nada vai nos separar. Tamo junto, tamo junto, chega aí. Tamo junto, pode até se divertir. Tamo junto, dando bom ou ruim, a gente cola. Simbora, tomara que a vida esteja boa agora. É hora de casar a rima certa com a trilha sonora. Porque tudo que é demais vai pro lixo, é sobra. O que importa é que Deus sempre está lado a lado, preocupado, solidário, empenhado a perdoar pecados. Junto, integrado com o que vale a pena citar. Movimento negro, filantropia, a gente tá lá. Pau de dar em doido selos, maloqueiro de rua. Boca suja, indignado com sujas posturas. Arte pura se vê, coca e grafita de verdade. Modificando concreto cinza das muralhas da cidade. Junto além da dança clássica contemporânea, junto com dança de rua, maracatu, ciranda com os DJs e o hip hop. Na pista manda misturando na festa, todo mundo fica pampa junto aos MC. Independente da levada, simplesinha, panfletária ou sofisticada, junto com quem se retrata arrependido da coisa errada. Junto querendo melhor para toda a raça. Tamo junto, vem, pode chegar. Tamo junto, nada vai nos separar. Tamo junto, quero ver você sorrir. Tamo junto, nada vai nos oprimir. Tamo junto, vem, pode chegar. Tamo junto, nada vai nos separar. Tamo junto, tamo junto, chega aí. Tamo junto, pode até se divertir. Tamo junto, hip hop é o assunto. Vivendo em conjunto, evitando o fim do mundo. Tamo junto, compromisso eu assumo. Planejando o futuro e a verdade como lucro. Tamo junto, pra denunciar corrupto que vem jogando sujo, tirando o povo de burro. Tamo junto, incentivando o estudo, atento a tudo, plantando pra colher fruto. Tamo junto, de repente, até sem os dentes da frente, cascando contente, brasileiro independente. Gente boa, tô na soma, se derrubar é pênalti. Pra ter sucesso, pouco de sexo naturalmente. Tamo junto sempre, no rateio, colei na festa. Alcatra, asinha, linguiça, refri, serva. A carne que me alegra, tu final de semana. Aparentada manja, ninguém segura a criança. Tamo junto na banca do pé, ao topo do morro. Com quem tem menos e menos e menos apoio. Aos mostrapilhos esquisitos na sua visão. Junto aos sem terras, aos sem teto, sem compreensão. Junto aos gays, lésbicas, trans e os bi. Com os honestos, respeito é certo, pode assumir. Um pelo outro, sem fuder o outro, não tô por dinheiro. Com a bateria da escola de samba no carnaval em fevereiro. Com rap reto, que vê, retrata a verdade. O segredo é estar presente com quem é comunidade. Sem vaidade, tô com os punk, as putas e os vagabundo. Tamo junto com a maioria excluída do mundo. Tamo junto, vem, pode chegar. Tamo junto, nada vai nos separar. Tamo junto, quero ver você sorrir. Tamo junto, nada vai nos oprimir. Tamo junto, vem, pode chegar. Tamo junto, nada vai nos separar. Tamo junto, chega aí. Tamo junto, pode até se divertir.